Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Marco Antônio, vai fazer frio assim no inferno, viu? Mas só uma coisinha. O pessoal que ouve o programa aí já nota que eu gaguejo, que eu tô sempre nervoso. Agora tá com essa contagem regressiva. Cara, na boa, falando sério, fico batendo a cabeça contra a parede, tô nervoso. Contagem regressiva pra quê? Não, começa essa contagem aí no áudio, né? Começa agora a contagem aí, fica 10, 9, 8, 7, sei, tem uma chamadinha, uma vinhetinha tem. Aqui. É pra formar a rede. Pois é. É para as outras emissoras que nos retransmitem já poderem entrar no ar. Mas na próxima eu vou dizer agora, fogo! Não, diz que tem diretores de cinema até que nem falam aquele lance de câmera ação, né? Para não deixar, sabe, o ator nervoso. Muitos até diretores até falam assim, tá, quando vocês estiverem prontos. Porque supostamente aquele lance, né, tá chegando o tempo, o cara pode ficar meio nervoso, mas de qualquer forma, tô gaguejando aqui já. Não, tá nada. Na próxima é fogo, 5, 4, 3, 2, 1, fogo. Eu ia dizer que pega na minha mão, mas eu não vou dizer. Mas tá, você tá louco. Eu não sou o Renzo, você tá me confundindo com o Renzo, cara. O Renzo é outra coisa, o Renzo é amanhã, brother. É só amanhã, né, eu não tô acostumado ainda. Mas, de qualquer forma, o programa está super bom hoje. Mais adiante, o jornalista Luiz Colombini vai estar falando com a gente sobre a carreira dele, sobre os livros que ele escreveu, incluindo um recém-lançado, elogiadíssimo aí, sobre a carreira do Maurício de Souza, que seria o nosso, né, Walt Disney, diríamos assim. Então, a gente vai começar hoje com canções que eu gravei aqui. Tem coisa muito boa e que justamente não fez sucesso. E depois a gente daí fala um pouquinho, como a gente sempre faz, faz uns links falando delas e a relação delas dos intérpretes com trilhas sonoras de cinema e tudo mais. Vamos começar nos anos 50, então? Vamos embora. Vamos lá. To my heart, please don't ever say we'll part. Marco Antônio. É, o nome dessa canção é Dearest, não fez sucesso algum, é de 1957, cantado por um casal, não casado, mas uma dupla, um homem e uma mulher, chamado Mike and Sylvia, ou Mickey e Sylvia. A canção deles que fez sucesso, a gente vai tocar um trecho daqui a pouco, que é de 56, um ano antes, né? Love is Strange. Mas no caso, a Sylvia Robinson, também conhecida como Sylvia Vanderpool, ou simplesmente Sylvia, faleceu em 2011, aos 76 anos de ataque cardíaco. E o Mike Baker, ou Mickey Baker, que era violinista e guitarrista e nos últimos anos de vida morava nos Lares, na França, faleceu de uma crise nos rins aos 87 anos em 2012. Eles começaram em 56 e separaram em 59, depois se juntaram algumas vezes para apresentações esporádicas até 65. Ela teve como, ela também foi cantora, fez uma carreira solo. Eu não me lembro até se num programa a gente até citou, mas tem uma canção de 72 que eu adoro, chamada Pillow Talk. Ah, e ela, sabe, né? Sim, Sylvia Robson. Exatamente. Sylvia Robson, que foi dona de uma gravadora. Exatamente. A Sylvia Robson. Tá. É, que é essa Sylvia, essa metade do Mickey e Sylvia, né? Em 72 fez essa canção que eu acho adorável, né? O Pillow Talk, né? Que a gente conversou, né? Então eu não tava louco mesmo. Era a gente não, conversamos sim. Inclusive que ela foi dona de uma gravadora, ganhou rios de dinheiro. Em 79 ela montou a gravadora Sugar Hill Records. Exatamente. Né? Que, eu adoro, diria assim, que eu adoro o que ela fez antes dessa gravadora, porque essa gravadora foi basicamente a que lançou por todo mundo o rap. Né, que é um ritmo que eu não sou muito chegado, tu também não é nada chegado. Nem um pouco. Mas nos anos 50 ela tinha essa dupla e depois, né, teve sucesso, como eu falei, em 72 e foi até 73 nas paradas de sucesso, que é o Pillow Talk. O Mickey, ou Mike, ele era professor de música e ele viu talento na Silva, que era uma das alunas dele. E daí eles formaram essa dupla. Eles podem ser ouvidos em trilhas sonoras como Terra de Ninguém, que é um filme chamado no original Badlands, que é um filme estilo meio Bonnie and Clyde, com a Sissy Spacek, é um filme dos anos 70, com a Sissy Spacek, e o Martin Sheen, dá pra ver que o personagem dele é totalmente calcado fisicamente no James Dean. Também pode ser ouvido, essa dupla pode ser ouvido também no Minha Mãe é uma Sereia, a Família Soprano, Dogma, Homem de Preto 3, e nos anos 80 tocou num pedaço, uma parte bastante importante do filme Dirty Dancing. E daí teve uma espécie de ressurgimento de interesse para essa dupla com a canção deles, que a única que fez sucesso, que é a que a gente vai ouvir agora um trechinho de 56, por favor, Love is Strange. Vamos lá. Essa é a que fez sucesso. Exatamente, é Love is Strange, a canção eu acho muito bonitinha. Vamos para os anos 60? Vamos. Gene McDaniels, vamos lá. 66. O McDaniels é bom, hein? Para quem gosta, quem gosta, vai lá, Pupunha. Vamos. Every time we say goodnight, somewhere deep inside I weep. The more I hold you tight, the less I wanna go to sleep. Baby, is there a world without you? Without what would I be when about the things you do, something about the things you say has got me missing you long before you go away. Deixe os bons tempos rolarem na Showtime. Marco Antônio. É, então esse aí é o nome de batismo dele. Eugene Booker McDaniels, conhecido como Gene McDaniels. Vou citar só umas pessoas assim, pra gente ver como a gente não tá mal acompanhado, João, em matéria de assim, fãs do cara, tá? Ray Charles, adorava. Roberta Flack, inclusive gravou. Conselheiro Burt Bacharach. Trabalhou com ele também, Miles Davis, Chick Corea, Aretha Franklin, tu adoras, né? Miles Davis, Quincy Jones. Eles são apenas uma das pessoas que adoravam o Gene McDaniels, que ele nasceu em fevereiro de 35, faleceu em 2011, em julho, acho que 29 de julho de 2011, ainda faleceu de forma pacífica dormindo. O nosso sucesso dele, a gente vai ouvir um trecho daqui a pouco, que era uma canção de 61, que a gente ouviu agora, Something Blue, ou seja, algo de melancólico, é de 66. Essa Something Blue que tocou agora na íntegra não fez sucesso algum. O 100 Pounds of Clay, que fez bastante sucesso, é de 61. A gente vai ouvir daqui a pouquinho, como eu disse, e basicamente ele influenciou muita gente na área do soul, na soul music americana, e ele, o Paul Schaefer, né, o mestre da música e diretor musical do David Letterman, idolatrava o Gene McDaniels e disse que ouvia escondido, porque era naquelas rádios que só tocava música negra, que era meio que um tabu, na época ele disse que escutava debaixo do edredom de madrugada, escondido, a canção que a gente vai ouvir agora, que é 100 Pounds of Clay. O Paul Schaefer tinha mais ou menos 11 ou 12 anos quando ouvia essa canção. O que mais podia falar? Ele aparece também rapidamente, o cantor Gene McDaniels, numa comédia chamada Aconteceu num Sábado, que é com o Sidney Poitier, o Harry Belafonte e o Bill Cosby. É um filme dirigido pelo Sidney Poitier em 73. Ele foi um dos compositores da trilha sonora de um drama sobre uma moça boxeadora chamada Boa de Briga, era Girl Fight. Ele tem também canções em Cassino, Tempestade de Gelo, Mamãe Quer Que Eu Case, que é uma comédia bem simpática com o falecido John Candy e com Anthony Quinn, no recente O Agente da Uncle, né? Não é, obviamente, a série, é o filme que eles fizeram, baseado no seriado com Robert Vaughn, no original, e o Ilya Kuryaki, interpretado pelo McCallum, David McCallum. Então, vamos para um trecho da canção dele, se você tem, por favor. He took 100 pounds of clay, and then he said, hey listen, I'm gonna fix this world today, because I know what's missing. Then he rolled his big sleeves up, and a brand new world began. He created a woman and a lots of loving. Essa é muito boa, viu? Essa música é uma maravilha, e é essa aí que eu vi numa entrevista há uns anos, o Paul Schaefer falando que foi uma das músicas que realmente fez ele decidir entre ser, de repente, um cara aficionado por música e trabalhar profissionalmente, né? Ou seja, seguir a carreira profissional, a carreira mesmo de músico. Deixa eu ver, o interessante dessa canção, 100 Pounds of Clay, basicamente seria 100 libras, né, de barro, a tradução literal, ou 50, mais ou menos 50 quilos de barro. Basicamente a letra reescreve a origem da mulher segundo a Bíblia, né? Basicamente dizendo que Deus viu o homem cabisbaixo, lá o homem todo meio deprê, e decidiu fazer a maior invenção que ele poderia realizar a partir do barro, criando uma mulher que, segundo a letra, foi feita para amar o homem. Lindíssima canção, adoro, sensacional. Fico até emocionado. Vamos para os anos 70, amigão? Vamos embora. Por favor. He was pretty like the flowers he brought me, just like those flowers he faded away. Michael was witty, he almost caught me. Words without music got nothing to say. Baby, you keep me dancing. You are the number one song going round in my head. Baby, gosto mais dessa do que aquela melosa, viu? É mesmo? Né? Ó, essa canção aí, gente, ninguém conhece o Brasil, e o Keep Me Dancing, não fez sucesso, é de 78, da cantora Samantha Sang, S-A-N-G. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi o nome dela, faz muitos anos, algumas décadas, eu fiquei assim, né, Sang parece chinês o nome, né? E ela é loira. E, na verdade, sim, ela é bisneta de um herbalista chinês. Ela é australiana, nasceu em 51, como eu falei, um dos maiores herbalistas chineses que se mudaram para o outro lado do mundo. No caso, a Austrália era a bisavô dela. Aos 15 anos, ela teve um sucesso com o nome artístico Cherry Gray. Na verdade, ela já cantava profissionalmente desde os 8 anos de idade. Ela era muito conhecida na TV australiana, uma espécie de ídolo infanto-juvenil. Então, o Barry Gibb era mega fã dela, né? Um dos Bee Gees, e apesar de ter nascido na Isle of Man, que é no Reino Unido, aos 14 anos a família dele se mudou para a Austrália, e daí ele fez questão de apresentá-la ao agente dele, o Robert Stigwood, né? Não há muito tempo falecido, até a gente uma vez citou até no programa, era um mega produtor fonográfico, dono da RSO né, o Robert Siegel Organization, que é uma produtora de discos, e também mais tarde ele virou produtor de cinema, né, apenas produzindo filmes assim de não muito sucesso, tipo Os Imóveis da Noite e Grease, não sei se é brilhantinho. Sim. Pouca coisa. E o Siegel, australiano, né, mandou daí aquela moça de 17 anos mudar o nome dela de... que era Cherry Gray, nome artístico de Cherry Gray, para algo mais sexy. Ele achava que ficava melhor daí, Samantha Tseng. Né? O nome dela verdadeiro é Cherry Lau Tseng. Uma coisa interessante também, uma das canções que ela gravou depois, que ela, apesar de ela adorar a parceria, foi o maior sucesso da carreira dela, foi a canção que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, Emotion, que tem os backing vocals dos Bee Gees, uma canção dos Bee Gees, ela quis também não ficar muito marcada apenas como uma pessoa que depende dos Bee Gees, né? Então, mais adiante, até na carreira dela, um dos caras até que ela gravou uma das canções, é um cara que tu adoras, volta e meia a gente cita no programa, Eric Carmen. Oh. Então, também trabalhou com Eric Carmen. Quer dizer, gente que se... já é talentoso, gente que já é talentosa e acaba se associando a pessoas também não muito, onde o talento não falta muito, né? Deixa eu ver, ela pode ser ouvida num drama cheio de cenas de disco, um filme de 78, estrelado pela Joan Collins, que, né, vocês vão se lembrar, a estrela do seriado Dinastia, aquela inglesa, baseado num livro da irmã da Joan Collins, que era Jackie Collins, falecida, uma espécie de Harold Robbins, feminino, né? Aqueles livros assim sobre milionários e bacanais e tudo mais, assim. O nome do livro era The Stud, foi também o nome do filme. No Brasil o título era O Garanhão e a Prostituta. E a história eu acho que foi interessante aqui, já que a gente é um programa também que a gente gosta de incentivar a cultura, correto, assim, a leitura e tudo mais. Então a história é a seguinte: a Joan Collins interpreta uma esposa do magnata, ela é muito entediada, né? Ela tá cansada de só ter dinheiro e não ter, como é que pode dizer, diversão. Então ela contrata um cara bem jovem para gerenciar a discoteca que ela é dona, mas ela deixa claro pro cara que a função dele, de verdade, é saciá-la na alcova, né? E senão ele vai ser demitido. Então daí começa um monte de tramas aqui e ali, e gente sacaneando, e gente botando chifre e tudo mais. Então o nome do filme era The Stud, no Brasil Garanhão é Prostituta, e conta na trilha sonora com uma canção da Samantha Tseng. Vamos ouvir o maior sucesso dela, de 77? Vamos, né? Fazer trechinho, o quê? Vamos lá? Vamos lá. Cantar junto com os pedidos não é muito difícil, não, viu? Pois é, já tinha citado em outro programa, né? Com os backing vocals deles. Até eu. Eu também. Apesar de que ela era bem afinada, né? Vou te contar, viu? Essa canção aí fez muito sucesso em 77. Se eu não me engano, proporcionalmente falando, fez mais sucesso na América do Sul do que na América do Norte. Então, vamos para os anos 80? Vambora, peraí. Tá. Tá. A canção aí tem 4 minutos e 35. Eu tô marcando o tempo aqui. Depois pra gente. Depois fica mudo um tempo. No... Opa. Far away from shore, boy, it's never enough to spell it simple. Pronto, Marco Antônio. Essa canção é de 82, não fez sucesso, chama If It's Not What You're Looking For, ou seja, se não é o que você estiver procurando. Como eu falei, de 82, o cantor é o Kenny Loggins. Ele nasceu em uma pacata cidade do estado de Washington, chamado Everett, em o ano de me lembrar, 48. Ele, nos anos 70, foi parecer com um cara que eu acho bem chato, até o Michael McDonald, né, do grupo do Doobie Brothers. Você não gosta dele? Eu acho ele meio chato, apesar de que eu gosto de uma canção que ele fez nos anos 80, Sweet Freedom. Mas eu gosto do Michael McDonald. Longe de, por favor, eu viria a vida inteira, entendeu? Comparado com o que está por aí hoje. Eu gosto muito do Michael McDonald, principalmente cantando algumas músicas, não só do Doobie Brothers. Quando ele canta clássicos, tipo assim, do cancioneiro americano, tipo isso? Exatamente. Isso. E ele tem uma voz inconfundível, né? Isso, exatamente. Uma que ele gravou com Aretha Franklin, Oh My Own. Sim. Eu, na verdade, a parte dele com a Aretha Franklin, eu adoro a parte da Aretha Franklin. Eu acho ele um pouquinho rebuscado demais, assim. Mas, de qualquer forma, a clássica dançante What a Fool Believes, né, da virada de 79, 80, tem participação, que é do Michael McDonald, tem participação do Kenny Loggins também. O Kenny apenas tinha alcunha de o hitmaker de trilhas sonoras da década de 80 e 90. Ele pode ser ouvido em cerca de 125 trilhas. Tem muito, assim, por exemplo, ele começou, olha só, ele começou tipo, cantando, participando no Vila Sésamo. Né? Depois aquilo tinha um programa também que acho que nunca passou no Brasil, que era um programa de variedades, de esquetes com a Sony, então o marido dela, desculpa, com a Cher e o esposo dela, que era o Sony, né? Então a Sony, era o Sony and Cher Comedy Hour, ou Sony and Cher Show, era um programa de TV nos anos 70, como eu falei. O Kenny Loggins também foi convidado para ser ator numa refilmagem do clássico Nasce Uma Estrela, protagonizada pela Barbra Streisand, em 76. Ele recusou porque achou que não tinha condições para ser ator. Tem até uma canção dele na trilha, mas quem daí fez o papel do galã rockstar no filme com a Barbra Streisand foi o Kris Kristofferson, que a gente citou ele recentemente. Tem outro filme com a Barbra Streisand, um filme, uma comédia sobre boxe com Ryan O'Neill, chamado Negócios com Mulher Nunca Mais, que também conta com Kenny Loggins na trilha sonora. O Clube dos Pilantras, não confundir com o Clube dos Cafajestes, esse Clube dos Pilantras é um sobre golfe com Bill Murray. Picadinho Estudantis, no seriado Moto Laser, que era uma espécie de super máquina em duas rodas. No filme Rock 4, ele tem duas canções na trilha sonora do filme Top Gun, As Indomáveis. Naquele Over the Top, com o Stallone, era Falcão, campeão dos campeões, no Tell Me Louise. Vamos tocar um trecho aí da canção de 86, que fez muito sucesso no Brasil. Bora. Da trilha sonora do Top Gun, por favor. Vamos lá, Fofonha. É Playing with the Boys. Top Gun. Que fim levou aquela estrela de Top Gun? A gente já fala. Olá, Marco Antônio. Pois é, tinha citado sobre a Kelly McGillis, né, que é o paradeiro. Ela sofreu um estupro até, se eu não me engano, eu não sei se foi antes ou depois ela até fazer um filme sobre, que ela defende uma estupradora, uma estuprada, que é a Jodie Foster, aquele filme Acusados. Ou um pouco antes ou um pouco depois, ela sofreu um estupro, depois era anos casada com, acho que era um executivo, acabou descendo do armário, se revelou gay, e daí começou a engordar, né, a perder certos atributos físicos, digamos assim, e daí Hollywood é meio tenebroso, né, um ator setentão contra a cena com mulher cinquentona, mas uma mulher cinquentona que não esteja assim no topo da forma, que não seja uma grande, grande atriz e possa interpretar papéis de avó, a tendência é que, né, os, comece a rarear as ofertas de papel. E daí eu sei, há uns 4 anos, imagina até me perguntar o paradeiro dela, sabe por quê? Porque há uns 4 anos eu fiquei sabendo que ela fez um desses filmes que tá adora do Sci-Fi Channel, e acho que não sei se é uma cruza de jacaré gigante com tubarão, alguma coisa dessa, se ela faz uma cientista. Eu até depois te mando um link daí, eu não me lembro o nome do filme. Mas é uma dessas coisas que tu curtes, assim, e volta em outras ficas até dos programas. Não, eu só assisto Sci-Fi. Agora, pois é, agora é. Porque... Ela fez um desses, eu não consigo me lembrar qual é o híbrido, eu não sei se é polvo misturado com jacaré gigante. Não, eu tô me lembrando, deve ser um em que os tubarões tinham uma bomba de... Três cabeças, aquele? Não, tinham tinham bombas de nêutrons colocados nele, não era mais bomba atômica, era bomba de nêutrons. Eu não cheguei a ver, eu vi o trailer, e quando eu a reconheci no filme, eu fiquei tão constrangido no trailer, que eu já acho que já não ia ver, e daí eu decidi não ver, mas a gente fica pro próximo programa, a gente vai citar o nome do filme para não ficar no ar. Então é isso, o Kenny Loggins, então, a canção que a gente ouviu, It's Not What You're Looking For, a gente ouviu na íntegra, de 82, e depois a gente ouviu um trecho do Playing With The Boys, de 86, que é uma das duas canções que ele tem na trilha do Top Gun, Asas Indomáveis. E o entrevistado, já tá aí? Já tá na linha. Ah, maravilha. Então, gente, é uma honra trazer aqui para conversar com... conversar conosco, o Luiz Colombini, falar um pouquinho dele. Ele é jornalista consagrado, ele trabalhou em revistas como Seu Sucesso, Viagem e Turismo, Veja, Você, Sociedade Anônima. Ele é autor do recentemente lançado Maurício, A História Que Não Está no Gibi, né? Foi uma série de entrevistas que ele fez com Maurício de Souza, e ele compilou isso neste livro, que é a biografia do Walt Disney brasileiro, Maurício de Souza. Né, de livros emocionantes como Guga, um brasileiro, sobre a trajetória do maior ídolo do esporte nacional, Gustavo Kuerten, e Aprendi com Meu Pai, 54 pessoas bem-sucedidas contam a maior lição que receberam do seu pai. É uma série de depoimentos, gente famosa, falando sobre a importância que a figura paterna exerceu no crescimento deles. Né? Gente como Arnaldo Jabor, Ives Gandra Martins, João Carlos Martins, Marisa Hort, Maurício de Souza mesmo, Max Geringer, William Bonner, é um total de 54 pessoas, entre empresários, executivos, artistas, músicos, esportistas, consultores, headhunters, todos falando desse assunto. Então, queria dar as boas-vindas. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Marco. Como é que vai? Boa noite. Boa noite, querido. Obrigado por ter vindo, tá? Imagina, é um prazer. Querido, então é o seguinte, assim, ó. Vamos começar assim. Eu sinto assim, eu lendo os assuntos dos teus livros, parece que tem um assunto meio que passa por todos, que é a importância do fator família, né? Seja o pai, mãe biológicos, ou a figura paterna, uma figura paterna e materna, a influência que esses papéis, digamos assim, essas pessoas exercem no desenvolvimento do caráter e consequente escolha profissional e carreira da pessoa. Fala um pouquinho disso e como é que foi a tua infância, como a tua figura paterna e figura materna, como é que a tua família te moldou? Olha, Marco, eu escrevi o Aprendi com Meu Pai porque o meu pai foi o meu ídolo. Uhum. Ele foi, na minha formação, a pessoa mais importante, possivelmente, na minha vida. E em 2005, no momento em que eu estava sem saber o que ia fazer da vida, eu resolvi escrever um livro e usei isso como uma espécie de homenagem a ele. Uhum. E depois, isso acaba se tornando uma coisa recorrente, porque geralmente os pais são bastante... Eu abri também, eu criei uma editora e publiquei um livro que chama Aprendi com Minha Mãe, que não foi escrito, uhum, por mim, e sinto na Cristina Ramalho. Uhum. Mas por que digo isso? Porque no livro do pai você vê que o pai há um episódio marcante, pelo menos, no mínimo, em que ele ensina alguma coisa pro filho. Ao passo em que a mãe é um conjunto da obra. Ela está ali em diversos e inúmeros momentos dando respaldo, força e apoio. E ao fazer os livros, você encontra isso. Fazendo, por exemplo, o livro do Guga, o pai dele, que morreu muito cedo, foi fundamental na vida dele e a mãe foi excepcional. Os pais do Maurício também foram imprescindíveis na sua formação artística ou pessoal, ou profissional. E eu acho que isso sempre aparece, porque você contar uma história. Até em Star Wars vai ter um pai importante levando as coisas para algum lado. Respondi? Não, eu acho que sim, foi por isso até que eu falei disso ser um tema recorrente, né? Porque eu estava observando aqui, pô, o Guga tem esse episódio, Maurício de Souza conta isso no livro, né? Da infância dele, quão importante foi a infância, figura paterna. E obviamente no livro esse da. Do Aprendi com Meu Pai. Então, fala assim um pouquinho como é que foi. Peraí, vamos fazer o seguinte. O teu primeiro livro foi escrito com o teu filho, que tinha acho que uns 7 anos de idade na época, é isso? Tem um livro teu infantil que escreveu com o teu filho Thales. O nome aqui, eu não li esse livro, mas pesquisando, é Abacaecó, é isso? É o seguinte, isso. Este fala é um livro... pouco desse livro, querido. Hã? Fala um pouco desse livro, que eu adorei a ideia de tu escrever com teu filho pequeno. É o seguinte, o Thales é o meu filho mais velho, que hoje está com 19 anos. Ah, você está com 19, ah tá. Isso, na época ele tinha 7. Uhum. E ele era bom em matemática e ele tinha... fazia qualquer coisa para não ler. Ele gostava que você contasse histórias para ele... Eu contei o Harry Potter pra ele porque ele não quis ler. Então eu contei, eu li o livro pra ele antes dele dormir. Entendi. E aí, para motivá-lo a escrever, eu falei, vamos escrever um livro juntos. Uhum. E fizemos Abaca e Acó. E por que Abaca e Acó? Porque ele trocava as letras, muitas letras, ele invertia. Então ele falava comida abire em vez de árabe, por exemplo. Então foi a vaca e a cor, era uma... A vaca e a cor. A vaca e a cobra, a maneira como ele falava isso. Tá tudo bem. E a história de um garoto que fala errado e passa alguma dificuldade por isso. Uma história de aceitação. Tá, e a presença paterna, tem um personagem pai bastante forte nesse livro? Ou seja, é meio que uma autobiografia de vocês naquele momento da vida? Marco, desculpe, eu acho que eu não ouvi direito o que você falou. Eu vou tentar de novo assim, ó. Ele é obviamente inspirado no teu filho, mas e tem um personagem paterno forte também no livro? Ou seja, é uma espécie de autobiografia naquele momento, naquele tempo, naquela fase da vida dos dois? Não sei. Realmente você fez uma pergunta que eu nunca pensei sobre isso. Essa é a minha função, é sacanear. Vamos Sim. lá. Foi uma ótima pergunta. Realmente... Eu acho que a resposta mais honesta é não sei te responder isso. Não, tá bom, tá bom. Vou passar então pro livro do Guga. Me fala um pouquinho do processo que teve, como é que foi a feitura desse livro. Eu sei que conviveste com ele um tempão, mas fala como é que foi, assim, tentar assim, resumir como é que foi o processo de escrever o livro baseado em depoimentos com ele, como é que foi isso, quantos dias você estava com ele, quantos dias você ficou, vamos lá. Você está falando especificamente sobre o livro do Maurício, certo? Não, o livro do Guga. Ah, desculpa, do Guga. Eu acho que você me escuta bem, mas eu estou, bom. Ah, desculpa, eu vou falar mais alto. Não, mas agora é assim. Bom, o livro do Guga foi um prazer durante um ano e lá vai pau. Olha, eu que foi o tempo que a gente conviveu. 65 anos. O Guga é um cara muito engraçado, né? Além de ser uma pessoa realmente legal. Carismática e tudo mais. Carismático, engraçado, inteligente, perspicaz. Então, durante um ano, nós conversamos praticamente. Ele me contava episódios, mas... Isso era por telefone, por e-mail, como é que era? Ou era convivência? Não, mas eu acho impossível escrever um livro com alguém sem ser pessoalmente. Tá, e quanto tempo chegou a ficar com ele pessoalmente, coletando essas informações, entrevistando ele? Foram 9 meses do começo ao final. É mesmo? No qual eu fui, não sei fazer as contas, mas fui muitas vezes para Santa Catarina. Eu ia de 15 em 15 dias, passava 3 dias lá, e aí vinha para cá. E escrevia, gravava horas e horas e horas e horas e horas e horas. E aí vinha para São Paulo, onde eu moro, e começava a escrever. Tens ideia quantas horas de gravação? De gravações? O Guga deu mais de 50. Quanto? Mais de 50. Mais de 50 horas. Uau. Isso. Uau. Ele e foi tua decisão escrever o livro, querida? Foi tua decisão? Ou esse projeto chegou em ti? Como é que foi isso? Houve o seguinte, eu trabalhava numa editora na qual eu saí para escrever uma autobiografia do Abílio Diniz, a convite dele, que uma autobiografia que acho que nunca vai sair. Ok. Mas isso são outros 500. Uhum. E esta autobiografia do Abílio sairia pela editora Sextante. Uhum. O livro chegou a ficar pronto e o editor leu e gostou. Quando o Abílio desistiu, eles tinham acabado de fechar com o Guga. Aí o Marcos Pereira, dono da editora, falou, você não quer tentar o Guga? E o Guga já tinha feito um livro, uma autobiografia, que ele não gostou. Uhum. E que ele queria refazer. E aí foi proposto fazer assim, uma espécie de teste. Entendi. Ao qual eu, aos 50 anos, não gostei muito da ideia de ser testado, mas enfim, faz parte do jogo. Uhum. O cara não me conhece, vamos lá. E aí fui umas duas vezes, uma vez para Santa Catarina, para Florianópolis, fizemos lá a conversa, eu vim para São Paulo, escrevi, ele falou, eu acho que é por aí. E aí passamos todo o tempo conversando, e para não chegar no final ali, depois de 6 meses, chegar para ele e falar, lê aí o livro, o que você acha? A cada capítulo que eu ia escrevendo, a gente ia lendo junto. Porque já ia dando ali uma correção. Gostei disso, não falo isso, não falo assim desse jeito e coisa e tal. Uhum, uhum. Então, o livro virou ali meio uma mistura de como eu escrevo, de como o Guga fala. Uhum, é uma das coisas que as pessoas costumam elogiar no livro. Uhum. Há momentos em que parece que é o Guga falando e não o cara escrevendo. Entendi, entendi. E me fala sobre o livro Aprendi com Meu Pai, 54 pessoas bem-sucedidas quanto a maior lição que receberam de seu pai. O que me interessa é o seguinte, eu imagino que tenha escolhido assim, eu gosto de tal pessoa, vou perguntar para essa pessoa bem-sucedida, né? Como é que foi a influência paterna na carreira dele, na vida dele. Mas imagino que algumas dessas pessoas não tiveram influência paterna. Daqui a pouco a pessoa chegava e dizia, olha, na verdade foi minha mãe que fez meio que meu papel, o papel de pai. Eu não sei lá, imagino que tem gente famosa que não se dá com o pai ou até nem conheceu. Como é que foi a ordem, no caso da escolha das coisas? Quando tu entrevistava alguém para um outro material, tu já chegava e embutia uma pergunta sobre o pai para mais tarde escrever isso num livro? Como é que foi isso? Marco, veja, mesmo quando o pai é uma péssima influência, ele ainda é uma influência fundamental e marcante. E às vezes decisiva. Ok. Certo? Aham. Uhum. Por exemplo, para voltar, o George Lucas, por exemplo, claro, tem problemas sérios com os pais. Diversos atores e escritores têm. Uhum, uhum. Um pouco, o Steve Jobs também, um claro. Pouco deste pode, no caso do George Lucas, do relacionamento ruim dele, é o que cria o Darth Vader. Então veja, mesmo não sendo edificante, ele está marcado e influenciado por isso, certo? O DNA dele, aham. Certo? Esse é o meu ponto de vista. Então, há casos no livro de gente que... O critério de escolha do livro foram três coisas. Foram pessoas muito conhecidas, com uma enorme visibilidade, que já tinham falado do pai bem algumas vezes. Amigos meus que eu sei que têm histórias boas, que as histórias é, e anônimos que tinham histórias excelentes, não importa sendo famoso ou não. Entendi. Então, o critério disso foi fazer um mosaico, e eu achei uma coisa impressionante, para não ficar chato, ficar um monte de lição de moral, meu pai me ensinou a ser bonzinho, ou honesto, tá? É o episódio... O livro é o episódio onde ele narra qual foi o momento ali marcante em que ele recebeu uma lição do pai. Entendi. E isso acontece até tem dois em silêncio olhando o mar. E aquele momento acaba sendo importante porque cria um vínculo. Outro, que o pai está longe, mas ele sente que o pai está perto, que o pai está perto mesmo estando distante. Então são 54 casos, que é um número grande, que em nenhuma história se repete, por incrível que pareça. Uau. Então, assim, a influência, e se fosse 300, eu também acho que não ia se repetir, porque mesmo que a lição seja a mesma, a marca é a mesma, o pai é uma pessoa e o filho é outra, e também, e a lição não... pode ser contada de outra forma, né? Exato. Muitas vezes o pai acha que está fazendo uma coisa e o filho interpreta de outro jeito. Com o Tales, que eu escrevi o livro, O Abaque e a Cor, uma vez eu fui dar de presente de aniversário para ele uma bicicleta que ele queria muito. E eu quis fazer uma surpresa. Aí eu pedi para ele ir comigo, ele perguntou onde a gente ia e eu disse que a gente ia... que eu ia fazer uma coisa que ia deixar um amigo meu feliz. E aí fomos nós dois para uma bicicletaria de um bairro meio longe, onde tinha o que ele queria. Aí chegamos lá na frente da loja, paramos dois ali de surpresa, falei, meu filho, tá aqui, feliz aniversário, escolha a sua bicicleta. Ele olhou para mim e falou, pai, você me enganou. Você falou que era para um amigo e isso é para mim. E ele ficou magoadíssimo comigo. Porque eu enganei o cara para fazer uma surpresa. Entendi. Veja só. Uma reviravolta. Então, muitas vezes, os pais fazem coisas que acham que vai um caminho e o filho entende de outro. Claro, claro. Luiz, vamos falar do teu livro mais recente, então, Maurício, a história que não está no Gibi. Fala como é que foi o processo, assim, também, se a ideia chegou nas tuas mãos, assim, através de outra pessoa, ou se foi uma ideia que tu bolaste, assim, sei lá, acompanho a carreira dele há um tempão. Me fala como é que foi, como é que surgiu, a gênese desse livro, qual foi? Então, no Aprendi com Meu Pai, o Maurício era um dos caras que... entrevistado. Que também conta a história ali. E, só que passados 11 anos, em algum momento, eu não lembro quando, talvez 4 anos atrás, eu escrevi a ele, propondo escrever a biografia dele. Ok. E ele deu uma resposta meio evasiva, e eu não entendi direito, falei, bom, acho que ele não está assim. E aí ele justamente fechou com a Sextante, que é a editora da qual escreveu o Abílio e o Guga, para fazer uma autobiografia. E aí lá fui eu convidado a tentar fazer a biografia dele, que também acho que muita gente já tinha tentado e não tinha dado certo. E aí cheguei lá todo feliz, falei, pô, lembra de mim? a gente fez um livro, tem o seu depoimento. Ele olhou pra mim e falou, não, não lembro. Falei, putz, agora lascou-se, né? Falei, bom, enfim, tô aqui, vamos conversar e vamos ver o que acontece. E começamos de novo a conversar e eu usei a mesma estratégia. Depois de três das três primeiras gravações... Quantas horas, querido? Quantas horas foram de papos com ele que foram gravadas? Olha, com o Maurício deu mais de 80. Mais de 80 horas? Sim. Uau. Só com ele, fora com outras pessoas. Uhum. Mas porque a gente começou a se reunir na empresa dele, quando acabava o expediente. E às vezes a gente chegava às 7 horas da noite e uma vez nós saímos de lá 15 para meia-noite. A gente ficava conversando, soltava o verbo. E aí chegou um momento em que nós começamos a nos encontrar duas vezes por semana, as segundas e as quartas-feiras. E aí começamos a marcar na casa dele. Então eu chegava lá às 6h30, 7h e ia embora 9h, 10h também. Uhum. Então deu muita hora e é muito ano. Ele tem 81 anos de vida, mais de 50 de carreira. É muita história, muita coisa acontecida, coisas importantes, fundamentais, acontecidas num tempo pré-internet, que você não tem como... Claro, claro, claro. Como recuperar, e a memória das pessoas que continuam vivas ali também não lembra. Então, assim, houve parte ali... Mas que pergunte, as perguntas que fazer é meio em ordem cronológica, assim, ou como é que é, tu meio deixava ele livre para lembrar, e daqui a pouco ele citava uma coisa de 5 anos atrás, e daí daqui a... sei lá, daqui a 5 encontros depois ele falava de alguma coisa quando ele era adolescente. Isso me interessa muito, assim, como é que esse, já que se citasse mosaico, é muito fácil quando se faz um mosaico também se confundir muito naquelas peças, né? Como é que foi teu processo aí? Então, você precisa, é fundamental que haja uma cronologia. Uhum. Então você puxa para a cronologia. Só que o que geralmente é mais produtivo é a pessoa falar do que ela está afim de falar. Então, geralmente, quando a gente se encontrava, começava com alguma coisa que ele pensou, ou uma história que ele lembrou, ou uma coisa que ele queria contar. Dependendo do que fosse, a gente continuava explorando isso, porque um assunto vai puxando o outro. Uhum. Mas não importa qual seja o começo, sempre tem que ter ali, você está falando da infância, precisa entender algumas coisas básicas. Uhum. Quem são os antepassados diretos dele, onde eles moravam, houve influência, quem são os pais, como eles se conheceram, por que eles foram morar em Santa Isabel, no interior de São Paulo, e como foi a infância, quem eram os amigos, que escola ele foi. Então tem algumas coisas ali que precisam ser respondidas e que mistura contexto com formação e cronologia, porque depois é muita peça no quebra-cabeça. Se não tiver ali um fio condutor e você saiba onde você quer chegar, tá, se perder, dois palitos. Então, Luiz, eu quero agradecer, só antes do agradecimento, ó gente, Luiz Colombini, repetir os títulos de livros dele, o mais recente, Maurício, A História Que Não Está no Gibi, né, a biografia do Maurício de Souza, Guga, Um Brasileiro, Aprendi Com Meu Pai, 54 pessoas bem-sucedidas contam a maior lição que receberam de seu pai. E, por favor, me soletra o livro que escreveste com teu filho, o título, por favor, é Abacaecó. Por favor, soletra para mim, por favor, eu sou péssimo em latim. Abacaecó, a vaca e a cobra falada com B e sem o bra. A de Antônio, B de Brasil, A de Antônio, C de Cláudio, A de Antônio, E de Eduardo, A de Antônio, C de Cláudio, O de Oswaldo. Deve ser isso, né? Perfeito. Abacaecó. É isso? Abacaecó. Tá. Vaca e a cobra, então tá. Te agradeço muito pelo teu tempo, Luiz. Valeu a força, tá? Imagina, eu que te agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço, querido. Outro, que bem. Tchau. Tchau, tchau. Marco Antônio. E aí? Parabéns pela entrevista. Bom Obrigado. Frio para você. Eu vou voltar correndo para casa. Dizem que a temperatura amanhã vai cair mais. É provavelmente o Guaíba congela. E o que será de nós? Até sábado, meu amigo. O brabo é o pessoal que... Sabe que lance que uma das sessões que as mulheres nos escutando não, jamais vão ter o prazer de usufruir é sendo homem a pessoa poder parar, ficar com o carro na estrada, né? E dar uma mijada ao ar livre, né? Verdade. É um momento único. Né? É um momento único. Sim, sim. Então tu tá assim, olhando pro léu, assim, pro nada, né? Pro horizonte, assim, e o vento batendo na tua cabeça e tu urinando. Só que eu fico imaginando, num tempo ficando frio, como estão, como as previsões estão dizendo, como é que vai ser urinar cubo de gelo? Olha, a única coisa que... A dor vai ser intensa. A única coisa que não pegou bem é você dizer urinar olhando pro léu. Aí pegou mal. Não era Léo Pessoa, por favor. Léo quer dizer para o nada. Por favor. Então ainda bem que foi bem explicado. Para de pegar no meu pé, por favor, que tu não imagina depois a represália que eu recebo. Urinar olhando pro Léo, quer dizer, aí a gente pode ter... Amanhã eu vou conversar com o Renzo sobre isso, tá? Até sábado, Marco. Um beijo para você. Um grande abraço, gente. Tchau, querido.